companhia, senta-te aqui que eu vou contar-te uma história. Tu sabes o que é a noite de Natal? Claro, Batatinha. É quando esperamos pela meia-noite para comemorar o nascimento do menino Jesus. É quando nos dão presentes. Sim, mas para além disso, há uma coisa que só nessa noite nós conseguimos sentir e alcançar. E que coisa é essa, Batatinha? É o espírito de Natal. É quando a noite se torna canção e todos cantam no só coração. É quando os olhos se abrem para ver que o amor é razão de viver. Shut.